como um cego que anda nas trevas. Era eu procurando a luz, mas encontrei o mestre. E agora pertenço a Jesus.